Quando o sol aquece o céu, ninguém sabe que eu sou teu. E é só mudar até nós se calhar. Acabar a guerra. Esta é a música que nos enviou a Ritmar Galicia-Portugal, pertencente ao vídeo que anuncia a gala que fixeron o día 22 do 11 no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, gala dos premios da música e da poesía galego-portuguesas. Os premios foron os seguintes: premio a mellor música galega, Morena, que escoitamos, do grupo de Ninjures; premio a mellor música portuguesa, Na Escola, do grupo Os 4 e media; premio ao mellor poema galego, Canto Segundo para un fillo non nado, de Silvia Penas; premio ao mellor poema portugués, A Mulleres que Tracen, de Silvia Mota, coa intervención especial de Luis Caracol; o premio á Embaixada de Amizade Galego-Lusófona e para a Sociedade Cultural Condado, Sociedade Cultural Desportiva Condado, en Salvaterra de Miño. Bueno, presentou uno chévere. Como falamos de poesía, pois tivemos a sorte e a grande honra de poder falar con Silvia Mota López, que gañou o premio ao mellor poema portugués, con aquel seu título A Mulleres que Tracen. Vamos a escoitar a conversa que mantivemos con ela. Com a minha editora, que o meu poema do livro Ofício Volátil da Memória tinha sido um dos 10 selecionados como o melhor poema de poesia portuguesa 2023. Silvia Mota López, então, tem um trabalho que um dos poemas que foram elegidos vai a ser premiado por essa gala que se celebrará, os prémios da música e da poesia galego-portuguesa de Ritmar, ali no me parece que é no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, o dia 22 de novembro, não é? Pronto, Siga lá. Diga, Silvia, diga, que eu não... Pronto, depois fiquei muito feliz, não é? Não estava à espera de ganhar este prémio. Fiquei mesmo muito feliz. O meu percurso como artista começou muito cedo. Começou pela ilustração, pela imagem, pela pintura. E só posteriormente é que eu comecei a escrever. Não poesia, mas literatura infantil-juvenil. Portanto, a poesia... É recente. Talvez foi mais em... O meu primeiro livro de poesia foi editado em 2017, Esboço. E depois, a partir daí, comecei sempre a criar e a gostar imenso de escrever poesia. É a minha forma de expressar aquilo que eu sinto, as minhas inquietações, as vivências, o modo de como eu vejo e como vejo o mundo e como estou em contacto com as pessoas, a família, os amigos, pronto, de diversos temas, até universais. Tem muita relação, então, com a infância e com a juventude, não é? Com a infância, juventude, família, natureza. Também tenho muita conexão com a natureza. Porque Os você elementos sim. da natureza, a árvore, a água, o rio. Ah, tá Eu bom. sou mais rio do que mar. Ah, Silvia Mota Lopes está muito perto do rio importante, não é? Sim, o rio foi um. Faz parte da minha infância. Foi no rio que eu aprendi a nadar, eu nas férias ia para o rio. Portanto, estive mais em contacto com o rio do que propriamente com o mar. Mas também gosto muito do mar. Sim. Mas sou mais rio, não é como a Sofia de Melo Brana, que é mais mar. Até, se calhar também sou um bocadinho mais como a Rosalía de Castro, não é? Então, a zona de Portugal onde você reside, qual é? Onde eu resido? É em Braga. Em Braga. Eu sou Então, bracarense, sim. casi é Raiana, não é? Não é, não é do interior muito fundo do Portugal, é Sim, mais. eu estou perto, também estou perto do mar. Sim. São meia hora, Sim. 30 quilómetros. Conheço, sim. É Também estou uma. perto do mar. Braga é Mas uma. gosto muito também da natureza, do verde, do Minho. Sim, temos muita coisa em comum. Galícia e Portugal têm muita coisa em comum Sim, muita, nessa muita. zona, não é? Também, e Sim, há a uma zona. natureza, a arquitetura das casas, a cultura é muito idêntica. Nessa zona há muita natureza e há um bosque e um parque natural muito grande, não é? Que é o Parque O Gerês, do Parque Gerês, não Natural do é? Gerês. Que tem também parte galega e parte portuguesa, o Gerês de Xurês, não é? E essa é uma zona preciosa, não é? É uma zona Muito, fantástica. muito mesmo. Fantástica. Fantástica mesmo. E mesmo tem muitas algas termais, não é? Tanto de um lado e de E outro. também, há muitas mesmo também aqui no Minho. Caldelas, temos em Caldelas, e depois ali também na fronteira, Sim. ali no Gerês também, eu costumo ir para ali para umas piscinas com água quente também. Sim. É uma refeição, é algo que os nossos maiores já utilizavam muitíssimo e é algo interessantíssimo, não é? Bom, É. queria que você. E também costumo ir muito também visitar, porque o meu avô também é de Valença, eu também gosto de vir a Valença e por Valência. vezes vou a pé, atravesso a ponte a pé e vou até Tui. Valença, Valença do Tui, é tudo. Minho. Valença do Minho tem muita querência também em português, e, bueno, galega. É. Muitas pessoas Sim. na fim de semana chegam-se ali a Valença para E vi. saborear o bacalhau Sim. sim. E Vila Nova Cerveira também. Vila Nova, sim. Vila Nova Cerveira, ao sábado de manhã, estão lá muitos galegos, na feira. Há uma feira muito boa no, ao, aos sábados, em Vila Nova Cerveira. Também é Bom, e uma que vila bonita. você também tem coincidência com a outra pessoa, com a outra poeta galega, Silvia E Pena. não. Não conheço, mas achei curioso sermos as duas Sílvias. Sim, vai a desfrutar E de lá. o poema dela é muito bonito, É muito bonito. também uma pessoa interessantíssima, eu conheço também e tem muitíssimo trabalho publicado também. Faz muitas apresentações de livros, tem vários livros publicados também. Silvia é uma grande poeta também. Também é professora, me parece que também ali em Vigo. E bueno, o que é que você espera? Que é o que você aguarda desse encontro que se vai a ter no Auditório de Galiza? Estou ansiosa de conhecer e de partilhar. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, extrovertida. Pronto. Está contenta, não está feliz? Sim, estou muito feliz, Está bem, está sim, porque bem. é a primeira vez que ganho um prémio, é a primeira vez que, pronto, não estava mesmo à espera. E este livro, enquanto que o Túnica Íntima era mais o eu lírico, era mais uma poesia intimista, este já vai ao encontro do outro e principalmente da mulher. É mais a voz no feminino mesmo, porque são as vivências, a maneira de sentir, outras sensibilidades. E este poema já vai mais ao encontro do feminino. Mais feminista, não é? Sim. Mais de mulher propriamente dita, não é? De reivindicação Sim. feminista, que hoje em dia dizem que é demasiado. Os homens estão a dizer que há demasiado feminismo e que não se deve trabalhar tanto, não é? Mas é Sim, importantíssimo. porque muito, pronto, já se fez muito caminho, mas ainda há muito mais para fazer. Muito mais, porque a mulher ao longo dos tempos sempre ficou invisível e viveu sempre à sombra do poder patriarcal. E a mulher ainda há muita violência, muitas desigualdades, muita discriminação. E Ainda. este poema é já um vestígio de uma homenagem também à mulher. E pronto, para o seu reconhecimento e para manter viva a voz da mulher. Eu tenho. Diga. Perdona que interrompa, mas a mulher, em todo o seu conjunto, uma mulher mais vem a maior, ou a mulher feminina jovem, ou é. Relembrando que as nossas avós, os nossos maiores, não puderam desfrutar. Este poema e a minha poesia está mais direcionada agora ao encontro da voz feminina e das mulheres, e uma homenagem porque é uma homenagem também à minha avó, também à minha avó materna, à minha avó paterna, uma homenagem às minhas tias, à minha mãe, às mulheres da minha vida, a todas as mulheres do mundo, independentemente da sua. Dos seus, da sua nacionalidade, das suas características físicas, psicológicas, a sua cultura. Portanto, é uma homenagem à mulher no universal, não do modo privado, de privado, mas do modo universal. Uma homenagem às mulheres. E o título do poema da criação que você apresentou, que é premiada, qual é o título? Eu não dou títulos aos meus poemas. Ah, tá bom, tá bom, tá Eu bom. também, eu escrevo como pinto e pinto como escrevo. E tanto as minhas pinturas não têm título, como os meus poemas também não têm título. Ah, é uma especialidade de alguns poetas. Eu já conheci essa forma de trabalhar, porque eu coordino um prémio de poesia aqui em Catalunha, na nossa entidade Rosalía de Castro, de Cornellá, o certame que levamos adiante. Já este ano cumple 38 anos, e então, pois. Há alguns poetas que non titulan o seu poema porque eles dicen o lector ten que descubrir que é o que lhe gusta a ele, porque eu transmito o que eu Sim, quero, e o autor é o que lhe põe o título à canção, porque o poema tamén se pode dizer canção, não é? É claro. uma comunicação poética, Sim. pero com musicalidade, não? Sim. E o poema não tem necessariamente de ser objetivo e direto e deixar uma margem, uma página, pronto, uma página em branco também para o leitor imaginar e interpretar também à sua maneira, não é? Tudo depende de como se interpreta o poema. Claro. Essa subjetividade, por isso é que algumas pessoas dizem que os meus poemas, alguns são muito herméticos, são fechados. Mas eu não tenho culpa disso. São assim que eles nascem, e é assim que crio, e pronto, alguns são mais. Pronto. Sim. Principalmente aqueles mais intimistas, não é? Aqueles mais. Principalmente o livro Túnica Íntima são mais herméticos. Estes, como já vão mais ao encontro do outro, são mais, há mais intertextualidade, mais comunicação com outros poetas. Já não se torna tão hermético, não é? Já se nota aqui há um diálogo intertextual entre os poetas que eu escrevo, não é? E uma prova disso é realmente este novo livro que vai ser Eu depois vou levá-lo também para dar a conhecer na gala. Eu comecei a pintar com este tema no feminino, a homenagear escritoras e poetas. E claro que não, também fiz uma pintura sobre a Rosalía de Castro. Ah, também? Ah, tá bom. Também, Tá bom, tá sim. bom. Eu É uma. comecei a pintar. É uma. É uma homenagem também à Rosalía de Castro. Para E Rousseau. eu comecei a pintar, só que depois em simultâneo eu não consigo estar a pintar exclusivamente, dedicar-me só à pintura. Surge sempre a escrita em paralelo, não é? Em simultâneo. E então? Então, E ó. comecei a escrever poemas também. Inspiradas na obra da Maria Ondina Braga, É que da queria Maria perguntar. Ondina Braga, de um livro, do segundo volume, organizado, coordenado pelo professor Cândido Oliveira Martins e a professora, são professores da Universidade do Minho e investigadores, Isabel Cristina Mateus. E pronto, eu também influenciar, comecei a pintar. Também influenciada por essa obra, porque a Maria Ondina também fala da Rosalía de Castro, Ana Plácido e outras escritoras, Maria Teresa Horta, e eu comecei a pintar em janeiro, portanto vai fazer em janeiro um ano que eu estou a pintar as poetas e escritoras, mulheres insubmissas, rebeldes no bom sentido, ativistas que graças a essas mulheres é que nós temos esta realidade hoje. O que somos nós, mulheres, graças a essa, é tudo fruto, graças a essas, o que fizeram essas mulheres e que lutaram, não é? Talvez num contexto diferente, num feminismo diferente, porque Maria Teresa Horta é um feminismo mais radical, a Sofia Melo Brano mais moderado, e a Ana Luísa Amaral, por exemplo, de um outro contexto de feminismo e de poesia, uma voz diferente de poesia, mas não deixa de ser uma feminista, não é? No fundo, não é? E uma poesia feminista, que lutaram pelos direitos da mulher, a nível político, social, cultural, artístico, porque nós sabemos que a mulher, ao longo dos tempos, não, esteve sempre à margem, na sombra, não é? Nós não tivemos história. Há um hino francês, no hino francês fundado em 1971, há um verso que diz: nós que não temos história. Portanto, e essas mulheres, graças a elas, é que nós ainda Existem. temos alguma liberdade, direitos, não é? Sim. Mas ainda há muito por fazer, mesmo muito, Ainda, portanto, ainda, ainda, ainda há muita ainda, ainda há muito que discriminação. trabalhar, ainda há muito que Muito trabalhar. para Sim, trabalhar. sim, sim. Então, o poema que você cria também está, vai acompanhado por vezes de pintura, não é? Sim, mas pronto, este poema, que vencedor, é do livro Ofício do Arte da Memória, editado em 2023, não é? E depois também, talvez influenciada pelo prémio, pelo poema. Portanto, a minha poesia já estava com esta direção, não é? Já estava-se a focar nesta temática do feminino. E comecei também a escrever em simultâneo com a pintura, e vai ser editado um livro chamado Orgânico. Ah, Orgânico, inspirado na obra da Maria Ondina e também dessas escritoras. tá bom, obrigado. Pois muitos parabéns, é uma obra fantástica. Não todos os poetas têm acompanhado a sua criação poética com a pintura, mas você reflete parte da sua criação poética em pintura, não é? Então, isso é uma ilustração da própria criação literária, não? E isso. São as minhas duas formas de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, Legal. e estar em contato com o mundo e com as pessoas. Pois, felicitações. Depois da gala, eu já me procurarei conectar con você. Non roubo máis minutos. Foi unha agradabilísima conversa con você, Silvia, que teña moitísimos éxitos a partir de agora, que seguro que terá, porque eu son talismán coas persoas que entrevisto. Não percebi, foi muito rápido. Tem que ser mais devagar. Não ouvi. Diz que eu sou talismã para as pessoas que eu entrevisto. E então, desejo que você tenha muitíssimo êxito e seguro que terá. Sim. Eu agradeço muito. Obrigada. E então, pois não lhe roubo mais tempo e agradeço muitíssimo esta conversa que tivemos. Eu já lhe pedirei ao meu técnico que o componha para um bocadito de música ao começo e de um bocadito de música ao final. Tá bem. E emitiremos no programa. Está bem? Está bem. Se quiser, também posso ler um poema. Também. Sério? Sim. Isso vai ser um bocadinho. Fantástico. Sim. Sim, lindo. Vamos a ver. Silvia, agasalha-nos com um poema que ela tem preparado. Não sei se querem o poema, se quer o poema vencedor ou pode ser outro. Pode ser o que você, Elísia. Sim. O vencedor? Qualquer. Qualquer um? Sim, qualquer um. Então, vou ler aqui. Já diria eu ao técnico que lhe ponha a música de fondo. Porque o poema... Vou ler. Eu diria ao técnico que temos que lhe ponha a música de fondo, porque a poesia com música... Parece que entra melhor, não é? Uhum. Sim. Quando você quiser. Sim. Uma simples caminhada aflora todos os sentidos. Faz vibrar o nosso íntimo. Depois, há quem se atreva e vem. Exteriorizar o que os sentidos captam, escolhendo as melhores palavras para definir esse turbilhão de sentires. Uma pequena folha que viaja do ramo de um plátano até ao chão musicada pelo vento ou um bico mais sedento de canto. O bastante para inaugurar uma linguagem bucólica e poética. Haverá, certamente, um olhar mais atento pelas fachadas das casas de uma cidade, um olhar pregado num detalhe, no rendilhado de uma varanda, numa pequena escultura esquecida no topo de uma pedra, ou num banco de um jardim florido, sombreado por um abraço, esculpido na madeira que o tempo envelheceu. Obrigado. Tem muito, muito de criação, para o que também começa, combina a criação vossa com a escultura, tanto com a pedra como como a madeira, algo que reflexa o que tocamos diariamente, não é? Uhum. Por exemplo, este aqui foi dado à minha avó, porque a minha avó estava sempre com o terço na mão. Oh. Sempre adormecia com o terço na mão, e então eu dediquei-lhe este poema. Tenho a tua imagem na ponta dos teus dedos, a tua oração nas contas de um terço. Sentavas-te no sofá, numa casa de qualquer casa. Ali ficavas dormente de cansaço. Ainda não tinha nascido e já te pressentia. Sinto a tua falta, mas nem sempre me lembro. Não pensar sempre em ti é viver o presente, a vida e os vivos que coabitam comigo. Mas quando uma ou outra noite me aflora, sem que me aperceba, inundas meus sonhos e deixas um vestígio de pena orvalhada sobre a renda do meu leito. Olha, que hermosa, preciosa. Uma avó que seguro que foi feiticeira com vos. Obrigadíssimos com Silvia Mota López, que nos agasallou com a leitura de dous poemas extraordinários para despedir-se. E nosotros agora poñemos outro bocadiño de música para seguir adubiando esta nosa conversa.